Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 214, gravada em 20 de setembro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Caso você queira entrar em contato conosco para enviar a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta, é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. O nosso projeto é mantido pelos nossos apoiadores. Se você gosta do Segurança Legal, gosta dos nossos programas, pense em se tornar um colaborador acessando o site apoia.se/segurançalegal. Escolha uma modalidade de apoio ao nosso programa e lá entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo. Também gostaria de lembrar que todos os links das notícias aqui comentadas estão lá no nosso site ou então no show notes aí do seu agregador de podcasts. As notícias são apresentadas de forma resumida. Caso você queira saber mais detalhes, isso é possível quando você checa os links e acessa os sites das notícias que nós selecionamos. E nesta edição, ataque dos drones e a sua popularidade no país. Simjacker e a espionagem móvel. A prisão do Bart Simpson brasileiro. Operadoras brasileiras desrespeitando a sua privacidade e a neutralidade da rede, entre outras notícias. E vamos a elas. Número de drones cresce 50% no país. O mundo ficou assustado ao ver na semana passada um ataque de drones a duas das principais instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que é hoje o maior exportador de petróleo do mundo. E esses ataques aí acirraram as tensões já existentes no Oriente Médio. O incidente ocorrido no último sábado provocou uma redução de 5% na produção mundial de petróleo, o que fez aí com que o preço do barril disparasse no mercado internacional, atingindo aí a maior alta desde 91. E esses ataques, nossos ouvintes devem ter acompanhado, foram feitos com drones. Ou seja, não houveram aviões pilotados, mas sim drones que foram até as instalações da Saudi Aramco e bombardearam as instalações da empresa. Os drones vêm obtendo aí uma grande importância, não só em guerras, mas também em casos de espionagem governamental. Nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar das revelações feitas pelo Edward Snowden. Entre lá os documentos, estava lá que a NSA e o GCHQ da Inglaterra, todos eles usavam aí drones nas suas operações de espionagem. Claro que há o lado bom do uso de drones, como por exemplo para entregar uma pizza, para auxiliar na venda de um apartamento, para tirar boas fotos panorâmicas ou até mesmo salvar uma vida ao carregar uma bolsa de sangue. Olha, você pode não imaginar, mas o mesmo equipamento pode fazer todos esses tipos de tarefas. O drone é também muito utilizado na segurança e também na indústria cinematográfica. Está entrando de vez no setor de serviços. Por executarem essas ações que até pouco tempo atrás eram exclusivas a helicópteros, mas por uma fração do custo, os drones passaram a se tornar cada vez mais atraentes e cada vez mais populares em todo o mundo. Após quase 3 anos de regulamentação dos voos feitos pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, cresceu rapidamente no país a fabricação e a oferta de serviços por meio de drones. De acordo com os dados da ANAC, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, o número de aparelhos registrados para uso profissional saltou de 18 mil para 27 mil, um aumento de 51%. De acordo com o levantamento feito pela empresa Drone Show, que promove também uma feira que é referência no setor, o mercado brasileiro de drones tem crescido em média 30% ao ano, São mais de 720 empresas envolvidas na cadeia produtiva desse mercado e para 2019 a arrecadação aí desse setor é de R$500 milhões. O emprego crescente desse tipo de aparelho se reflete aí no número de autorização de voos, que aumentou em 61% até julho, se comparado com as liberações do ano passado. Já foram mais de 150 mil autorizações de voo só nesse ano. Apesar do crescimento das aplicações com drones, um dos empecilhos para que o mercado ganhe mais escala é justamente a regulamentação feita pela ANAC. Hoje a legislação não permite, por exemplo, que nenhum aparelho desse tipo realize voos automáticos, sem uma pessoa pilotando cada operação. Outro empecilho seria a necessidade de regulamentação de rotas fixas, o que é aí um obstáculo no caso dos aplicativos de entrega, mas não deixa de ser interessante ver esse tipo de aparelhinho sendo usado não só em guerra, mas também para facilitar a nossa vida. Ataque usa falha em cartões SIM para espionar usuários. Uma brecha em um obsoleto, mas ainda presente, protocolo de acesso à internet pode levar à espionagem dos usuários de celular em pelo menos 30 países. Em uma nova categoria de ataque digital, chamada de SIMjacker, invasores seriam capazes de extrair informações sobre o aparelho usado por alguém, bem como a sua localização geográfica, a partir do simples envio de uma mensagem SMS. Essa vulnerabilidade foi descoberta pela Adaptive Mobile, que é uma empresa irlandesa especializada em segurança da informação, e essa vulnerabilidade está localizada no antigo sistema WAP. Quem usava a internet no celular antes mesmo dos smartphones deve se lembrar do sistema WAP e o acesso às notícias, informações e joguinhos a partir de uma versão rudimentar de um navegador online. Mesmo caindo em desuso, olha, ele ainda está presente nos cartões SIM entregue aos clientes das operadoras de pelo menos 30 países, incluindo o Brasil. Como se trata de uma brecha no chip, usuários de Android, iOS ou qualquer outro sistema operacional estão suscetíveis ao ataque, que estaria sendo usado em campanhas financiadas por governos ao longo dos últimos 2 anos, sempre com alvos específicos. A Adaptive Mobile não revelou quem foram os atingidos, nem a empresa de segurança responsável pelos golpes, e nem o governo que estaria por trás desses ataques, mas disse que ela faz parte aí do rol usual de ferramentas utilizadas em espionagem, inclusive política. O ataque começa com o envio de um SMS binário, do tipo de mensagem diferente da convencional, que além do texto também pode carregar arquivos anexos como configurações de sistema ou conteúdo. O contato malicioso acompanha códigos que levam o browser SATA, que é uma parte da tecnologia WAP, a se comunicar com servidores controlados pelos criminosos, sem qualquer tipo de verificação de segurança ou origem. Um comando então é executado com o celular, devolvendo aos sistemas dos criminosos as informações sobre o dispositivo, o que inclui o e-mail, a localização e também outros dados enviados pela rede. A partir disso, uma série de golpes pode acontecer, desde uma simples espionagem até mesmo tentativas de clonagem do número, fraudes bancárias e obtenção de códigos recebidos por sistemas de two-factor authentication enviados por SMS. Como todo esse trabalho acontece assim que o SMS é recebido, mesmo que o usuário note a chegada de uma mensagem suspeita, o usuário não vai poder fazer nada, uma vez que os códigos estão embutidos no texto e todo o processo acontece sem nenhuma interação da vítima. A descoberta da Adaptive Mobile levou a SIM Alliance, que é uma organização responsável pelos padrões da indústria de cartões, a emitir recomendações a todos os fabricantes e operadoras para que invistam na segurança. Apesar dos ataques terem cunho político e serem direcionados, ainda assim estamos falando de um espectro de mais de 1 bilhão de pessoas vulneráveis em todo o mundo, o que motivou aí um pedido de ação rápida pelo setor. Como muitas empresas de telecomunicações, inclusive no Brasil, elas ainda dependem do protocolo, desse protocolo para configurar celulares novos em suas redes. Por exemplo, a recomendação da SIM Alliance é que elas trabalhem um sistema de filtragem. Como o sistema WAP se tornou obsoleto e somente utilizado em casos assim, o ideal é que o browser SATA seja configurado para aceitar conexões apenas de números ligados às próprias operadoras, bloqueando tentativas de acesso a partir de outros remetentes. Não se sabe até que ponto as empresas aplicaram ou não tais recomendações, porque nós sabemos que muitas delas aí gostam de segurança por obscuridade, acham que ninguém vai ver essas coisas, né? E com a revelação desse tipo de golpe, a expectativa da Adaptive Mobile é aí uma evolução no caráter desse tipo de ataque, forçando aí com que as operadoras fechem essas brechas. Por isso, aos usuários é recomendado mensagens suspeitas recebidas por SMS e caso isso aconteça, tomem cuidado com suas informações pessoais. Mas olha, não há muito que você possa fazer, até porque esse tipo de tecnologia, a adoção desse tipo de tecnologia está na mão das operadoras e nós, infelizmente, não podemos controlar isso. Para frear cybercrime, Brasil estuda criar lei geral de segurança cibernética. O governo brasileiro estuda criar uma lei geral de segurança cibernética e apresentá-la ao Congresso ainda este ano, que informou recentemente a Rádio Senado, veículo oficial do Senado Federal. O projeto foi divulgado em uma audiência pública com a presença da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Presidência da República. Na ocasião, o coronel Arthur Pereira Sabat, que é o representante do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ele destacou que pelo menos 70 milhões de brasileiros já foram vítimas de cybercrime. Ele afirmou, abre aspas, segurança de fato não está no nível que nós queremos. A ideia é que esse projeto de lei realmente traga um alinhamento macropolítico estratégico para todas as ações de segurança cibernética no país. Fecha aspas, foi o que disse o coronel. E ele ainda afirmou que, como lei, é claro, terá uma tal amplitude que poderá trazer todos os órgãos e toda a sociedade um trabalho conjunto na área de segurança cibernética e tratar o tema estratégico como ele deve ser tratado. Fecha aspas. Já o general de divisão Guido Amin Naves, do Comando de Defesa Cibernética do Exército, destacou que a nação inteira precisa se envolver em sua proteção cibernética, visto que tal assunto precisa ser encarado como um processo contínuo. Olha, ainda não há uma previsão de data para que esse projeto seja efetivamente elaborado e apresentado, mas algumas autoridades afirmaram que ele deve se tornar concreto ainda este ano. Vamos ver. O WhatsApp deve integrar Facebook Pay para pagamentos dentro do app. O WhatsApp Beta mais recente inclui referências a um novo serviço chamado Facebook Pay, uma espécie de carteira digital para diferentes meios de pagamento. Isso pode ser uma ferramenta para facilitar a vida de empresas ou de usuários. O cliente aí poderia pagar diretamente através do aplicativo. Também seria aí possível transferir dinheiro para os seus contatos, vejam vocês. São os planos do Facebook. Quem descobriu isso foi o site WA Beta Info, que costuma aí fuçar nas versões betas do WhatsApp. Eles descobriram que o Facebook Pay aparece no WhatsApp Beta versão 2.19 para Android e relaciona aí pagamentos somente no México. A interface é bem simples e por enquanto oferece aí apenas a opção de adicionar meios de pagamento. Pois bem, em maio passado, esse mesmo site revelou que o WhatsApp ganharia um serviço de pagamentos no México, no Reino Unido e no Brasil. Isso já está disponível na Índia desde o ano passado. O WhatsApp Payments, que é o nome dado ao sistema lá na Índia, ele permite enviar e receber dinheiro de forma segura através de um sistema regulado pelo Banco Central da Índia. Não deixa de ser interessante os planos que o Facebook tem com o WhatsApp, visando monetizar a plataforma. Vamos esperar, porque imaginem como esse sistema se tornará popular aqui no Brasil. Afinal de contas, existem mais de 110 milhões de brasileiros usando o WhatsApp. Cybercriminosos brasileiros desenvolvem ferramenta capaz de capturar e alterar boletos bancários em contas de e-mail. Olha, a empresa de segurança brasileira Tempest anunciou nessa semana a descoberta de uma ferramenta maliciosa desenvolvida por cybercriminosos brasileiros, ferramenta é capaz de capturar e alterar boletos bancários recebidos por e-mail. A plataforma, que recebeu o nome de Sugador, está sendo oferecida e negociada em redes sociais e tem a capacidade de se conectar a contas de e-mails via IMAP, usando aí senhas encontradas em bancos de dados vazados na internet. Uma vez conectado a uma conta, a ferramenta busca por palavras específicas, entre elas aí boleto, fatura, imposto, condomínio, pagamento, entre outras. A ferramenta se conecta a conta de e-mail via IMAP, filtra as mensagens a partir dessas palavras e, claro, o objetivo é encontrar arquivos anexos, geralmente PDFs, né, de boletos ou de contas de consumo recebidos por e-mail. Esses arquivos serão aí posteriormente baixados pelo fraudador, que vai alterar o conteúdo desse boleto e posteriormente reenviá-lo à conta de e-mail da vítima usando o próprio protocolo IMAP. Os fraudadores chegam ao capricho de, caso a mensagem apareça no inbox do usuário como não lida, eles conseguem alterar o arquivo anexo, enviar novamente a mensagem e mantê-la como não lida, isso para que a vítima não desconfie de nada. Olha, as fraudes de boleto ainda existem, mesmo depois que a Febraban centralizou a emissão e compensação desses boletos e tem forçado aí a adoção do sistema DDA, tentando aí acabar com essas fraudes. Elas ainda existem e ainda chegam até nós, sejam através de ataques bastante sofisticados como esse da ferramenta Sugador, ou através de diversos e-mails falsos aí, com faturas inteiramente falsas. É uma verdadeira praga. Muita gente tem recebido essas faturas falsas. É sempre bom ficar de olho. E vamos agora fazer um bloco sobre vazamentos, pois é, ouvinte, não tem jeito. Em todas as edições nós temos incidentes de vazamentos de dados para comentar. Primeira notícia: terceirizadora de mão de obra deixa vazar contratos e dados de funcionários. O grupo Atitude, que é uma empresa de terceirização de mão de obra, deixou vazar uma série de documentos de cunho sigiloso por conta aí da má configuração de um servidor. Olha, eu acho que de cada 10 vazamentos de dados atualmente, 9 ocorrem porque as empresas estão correndo usar servidores na nuvem para baratear os seus custos, mas não querem perder tempo aprendendo a configurar corretamente esses servidores. Pois bem, essa companhia tem 12 anos e atende grandes clientes como, por exemplo, Banco Central, Banco do Nordeste, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e também Tribunais Regionais Eleitorais. Foi pega aí com um servidor exposto com muitos dados de seus clientes acessíveis. Próxima notícia: vazamento expõe dados de praticamente toda a população do Equador. Um servidor desprotegido, vejam vocês, ouvinte, o mesmo caso, acabou expondo aí uma série de informações pessoais e sensíveis de mais de 20 milhões de cidadãos do Equador, ou seja, praticamente toda a população do país. A informação veio dos pesquisadores da empresa VPN Mentor, que encontraram aí uma instância aberta do serviço Elasticsearch vazando esses dados sigilosos. O ambiente vulnerável pertencia à empresa Nova Strat, que é uma empresa local que trabalha com sistemas de inteligência. Olha, e vejam vocês, ouvintes, que interessante. O gerente geral dessa empresa, ele foi preso pela polícia do Equador depois que as autoridades identificaram o vazamento. Foram vazados 18 GB de dados. E havia inclusive informações financeiras dos cidadãos. Agora eu pergunto para você, caro ouvinte, você já ouviu falar de alguém aqui no Brasil que já tenha sido preso por causa de um vazamento de dados? TIM é alvo de processo administrativo para apurar vazamento de dados dos consumidores. E ainda nesse tópico sobre vazamentos, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e também o Ministério Público informaram nessa semana que instauraram um processo administrativo contra a operadora TIM para apurar denúncias de vazamentos de dados e valores de dívidas de consumidores. Em nota, a TIM disse que foi vítima de um ataque criminoso de hackers e ainda não foi notificada da autuação do Senacom quando apresentará a defesa no procedimento administrativo. De acordo com a Senacom, o suposto vazamento de dados sensíveis teria acontecido no serviço TIM Negocia. A plataforma permite que clientes da operadora possam checar dívidas e negociar formas de pagamento, mas o sistema teria ficado vulnerável, permitindo que criminosos conseguissem visualizar dados pessoais, além de valores de dívidas de milhares de clientes. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério diz que não sabe por quanto tempo criminosos tiveram acesso a esse sistema e nem quantos dados de quantos clientes eles realmente conseguiram visualizar ao longo desse tempo. A TIM agora deve ser intimada para se defender administrativamente. Caso as suspeitas sejam confirmadas, a operadora será multada em cerca de 10 milhões de reais. E vamos agora, ouvinte, para o nosso bloco de rapidinhas, porque olha, são tantas notícias interessantes que não daria tempo para eu comentar todas elas aqui. Então eu vou trazer algumas e comentá-las rapidamente. Primeira notícia: Smart TVs são pegas compartilhando dados de usuários com Google e Facebook. Duas pesquisas conduzidas por 4 universidades americanas comprovaram que 72 modelos de um total de 81 que foram pesquisados, incluindo aí Smart TVs dos fabricantes Samsung, LG, Roku e Vizio, eles foram pegos enviando dados dos seus usuários para empresas conhecidas por todos nós, como Facebook, Google e também o Netflix. Olha, eu não estou nem um pouco surpreso de saber isso. Próxima notícia: iOS 13 revela truques usados por aplicativos para saber a sua localização. Com a nova atualização lançada essa semana pela Apple, os donos de iPhone serão alertados aí quando aplicativos tentarem usar de formas ocultas para saber a sua localização. Entre os atingidos está, finjam surpresa, ó, ouvinte, faz de conta que vocês estão surpresos por isso, vejam só o Facebook, que até então ele ativava o Bluetooth sem consentimento do usuário para usar esse truquezinho aí para saber a sua localização, caso o GPS do aparelho estivesse desligado. O certo é que vários aplicativos aí que usavam de subterfúgios para saber a sua localização sem que o usuário soubesse vão ter problemas agora com o iOS 13. E você, ouvinte, já encerrou a sua conta no Facebook? Próxima notícia: operadoras americanas ainda sofrem com casos de SIM swap. Olha, dois artigos publicados essa semana pelo site Vice revelaram que as operadoras americanas aí ainda sofrem com casos de SIM swap. E bastante interessante, a operadora T-Mobile foi revelado que ela possui dois sistemas de proteção contra ataques de SIM swap, mas que só podem ser ativados caso o usuário peça presencialmente em uma das suas lojas. Porém, o que é mais engraçado é que a operadora se negou a falar com o site e dar mais detalhes sobre esses sistemas. Ninguém quis falar sobre como esses sistemas funcionam lá com o site Vice. É mais ou menos o que ocorre aqui no Brasil com as operadoras se fingindo de surdas e não querendo falar sobre os diversos casos de SIM swap que ainda ocorrem. Agora, por outro lado, a reportagem da Vice revelou que a Verizon, que é outra operadora americana, diminuiu drasticamente os casos de SIM swap quando eles fizeram uma coisa muito simples. Eles começaram a atrelar o número de celular do cliente ao e-mail do aparelho. Caso o número seja ativado num outro aparelho, a operadora imediatamente efetua o bloqueio e pede para que o usuário entre em contato para confirmar alguns dados. E isso aí limitou bastante os ataques de SIM swap na rede da Verizon. Olha, fica a dica aí para as operadoras brasileiras que, por enquanto, parece que não fizeram nada. Próxima notícia: empresa israelense NSO promete respeitar direitos humanos. A polêmica empresa de software, conhecida por vender seus programas para governos não democráticos, e que foi aí recentemente envolvida no escândalo da morte do ativista árabe Jamal Khashoggi, eles afirmaram recentemente que pretendem respeitar as regras e as normas dos direitos humanos estabelecidas pela ONU, visando aí evitar abusos do seu famoso software, o Pegasus. Como nós já comentamos aqui em outras edições, o Pegasus tem sido usado inclusive para espionar jornalista no México, aqui pertinho, aqui na América Latina. Eu vou deixar lá no nosso site um link de uma entrevista muito interessante feita pelo 60 Minutes, que é um programa jornalístico americano muito bom. Eles entrevistaram um dos fundadores da NSO, onde você, ouvinte, vai poder ouvir ele afirmar com todas as letras que eles ajudam a criar um mundo mais seguro. Tá bom. Próxima notícia: executivos são presos por venderem software de interceptação móvel sem autorização. Ainda falando de empresa israelense, executivos da Ability, que é outra empresa aí que vende software de interceptação móvel, no mesmo estilo da NSO, foram presos depois que a licença de exportação de software foi suspensa. Quem suspendeu essa licença foi o próprio governo de Israel, e os executivos foram presos porque depois que essa licença foi suspensa, eles continuaram a fazer vendas, provavelmente para países inimigos do governo de Israel. Você já sabe, os links dessas notícias estão lá no nosso site. Criminoso preso em cobertura com hidromassagem, Bart Simpson desviou 40 milhões de reais. Preso em uma cobertura de luxo na região central de Curitiba, com 630 mil reais ensacados em pacotes, escondidos dentro de uma mala de viagem, Lucas Turqueto, conhecido como Bart Simpson, e que foi considerado aí pela Polícia Civil do Rio como um dos maiores cybercriminosos do Brasil, e ele foi preso e é um dos líderes de uma quadrilha que roubou, entre 2016 e 2018, 150 milhões de reais em desvios de contas bancárias de vítimas localizadas em pelo menos 7 estados. Apenas o núcleo liderado por Bart desviou aí ao menos 40 milhões de reais, de acordo com as investigações que ocorrem em segredo de justiça. O dinheiro era depositado em contas de laranjas ou usados para adquirir patrimônios, como, por exemplo, casas e carros de luxo. Comandada pelo delegado Ronaldo Aparecido, a equipe da 90ª Delegacia de Polícia da Barra Mansa, no Sul Fluminense, se deslocou até Curitiba para prender o Bart Simpson na quinta fase da Operação Open Doors. Os investigadores chegaram até o fraudador, vejam vocês, depois de meses de investigação, após ele ter feito a compra de um cachorro da raça Shih Tzu. Ele comprou o cão com um cartão clonado, um cartão fraudado. Mas ele registrou o animal em seu próprio nome, o que confirmou o esquema de lavagem que já estava sendo monitorado pelos investigadores. Bart era considerado discreto nos contatos com os outros investigados e tomou bastante cuidado para não deixar registros em perfis nas redes sociais, mas nós sabemos que não existe crime perfeito. Bart, ele não existia em redes sociais, não tinha nenhum perfil com o nome dele, e o apartamento onde ele vivia em Curitiba, claro, estava registrado em nomes de laranja, de laranjas, assim como outros bens de luxo que ele tinha. E vejam vocês, ouvintes, ele usou até mesmo o nome do pai nos esquemas, que provavelmente foi conivente com as fraudes cometidas pelo filho. Polícia Federal prende novos criminosos suspeitos em investigação sobre invasão do Telegram de Moro. E olha, por falar em prisões, a Polícia Federal prendeu dois novos suspeitos na segunda fase da Operação Spoofing, que nós já comentamos aqui em edições passadas, essa operação que investiga a invasão do Telegram do ministro da Justiça Sérgio Moro e também de outras autoridades públicas. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão em imóveis ligados ao grupo, localizado na cidade de São Paulo, Ribeirão Preto e Brasília. De acordo com fontes ligadas à investigação, um dos presos é o senhor Tiago Eliezer Santos, detido em Brasília, e o outro preso, Luiz Molição, que estava em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Os suspeitos têm ligação com o líder do grupo que já foi preso na primeira fase da operação, o Walter Delgatti Neto, que está preso desde o dia 23 de julho. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Parece que a Polícia Federal continua aí no seu trabalho de investigação para desvendar essas fraudes. Corpo de homem desaparecido há 22 anos é encontrado graças ao Google Earth. Em 7 de novembro de 1997, William Moldit saiu de uma discoteca por volta das 9h30 da noite, ligou para sua namorada avisando que estava voltando para casa e ela nunca mais apareceu. A polícia abriu uma investigação para tentar encontrar o homem de 40 anos, mas o caso acabou prescrevendo. Até que no último dia 28 de agosto, 22 anos depois desse desaparecimento, o mistério foi resolvido, vejam vocês, ouvintes, graças a uma imagem do Google Earth. Um antigo morador da cidade de Moonbeam Circle, na Flórida, estava dando uma olhada no bairro, usando aí para isso o Google Earth. Eu tenho certeza, ouvinte, que você já deve ter feito isso, tentando encontrar a sua casa lá no Google Earth. Foi então que ele percebeu algo estranho na imagem de satélite no lago que estava próximo lá à vizinhança da sua casa. Ele deu um zoom para enxergar melhor e aí foi que ele viu a imagem nítida, clara, de um carro submerso dentro da lagoa. Quando ele ligou para um morador atual da região para contar o que havia visto, o residente atual utilizou um drone para investigar e confirmou que realmente havia um carro ali e ligou para a polícia. Assim que o veículo foi retirado da água, a polícia encontrou os ossos da vítima dentro do carro. Segundo um relatório do Charlie Project, o veículo estava visível na imagem de satélite desde 2007, mas só agora alguém percebeu. Uma pena, claro, uma pessoa morreu nessas condições, mas não deixa de ser interessante o bom uso da tecnologia. Estados Unidos impõe sanções a 3 grupos criminosos da Coreia do Norte. No último dia 13, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra grupos de criminosos norte-coreanos, mais especificamente o famoso Grupo Lazarus e 2 entidades menos conhecidas, o Blue Noroff e o Andariel. De acordo com o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira do governo americano, ele afirmou que o Tesouro está tomando medidas contra grupos de criminosos norte-coreanos que praticam ataques cibernéticos para apoiar programas ilícitos de armas e mísseis. Ele ainda afirmou que eles continuarão a aplicar as sanções existentes nos Estados Unidos e na ONU contra o governo da Coreia do Norte e que eles vão trabalhar com a comunidade internacional para melhorar a segurança cibernética das redes financeiras. O ouvinte que não está lembrado, o Grupo Lazarus fez diversos ataques contra bancos no mundo, o mais próximo aqui do Brasil e que se tornou público foi o ataque ao Banco do Chile, onde eles perderam 10 milhões de dólares. O grupo é especializado em atacar e roubar grandes quantias de dinheiro através da rede SWIFT, que interliga bancos pelo mundo. Em agosto, as Nações Unidas comentou num documento que foi vazado à imprensa que criminosos ligados ao governo da Coreia do Norte teriam roubado mais de 2 bilhões de dólares hackeando bancos e exchange de criptomoedas e que esse dinheiro teria sido usado para financiar programa de mísseis e armas do governo da Coreia do Norte. Operadoras e montadoras de carros anunciam carros conectados. Pois é, ouvinte, olha, isso vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida. A Vivo apresentou nessa última semana uma solução para transformar carros comuns em carros conectados, o chamado Vivo Car. Por meio de um dispositivo de diagnóstico conectado na porta OBD2 e através de um aplicativo, o usuário pode assim conectar o seu veículo à internet. E, inclusive, a operadora já está vendendo o plano, são 40 GB de franquia, onde é possível também efetuar o monitoramento e a geolocalização do veículo através do aplicativo. E também o usuário aí recebe ofertas de manutenção e conveniência ao usar esse serviço. A solução conta ainda, claro, com um módulo de publicidade. Por meio da geolocalização, o dispositivo vai apresentar estabelecimentos próximos ao veículo. O Vivo Car está em período de pré-cadastro por meio do site da Vivo e, de acordo com a operadora, o uso da plataforma será gratuito no primeiro ano, mas o dispositivo OBD2 será cobrado em valor ainda a ser definido. Pois bem, enquanto isso, a GM e a Claro fecharam um acordo para que a operadora forneça a tecnologia de conectividade no seu novo lançamento Chevrolet Cruze Premier. O carro sairá de fábrica com a capacidade de criar uma rede Wi-Fi dentro do veículo. Este Wi-Fi, por sua vez, é alimentado por uma conexão via rede móvel 4G da Claro. O módulo automotivo possui um chip virtual, um eSIM, que possibilita acessar os serviços móveis da Claro e permite a conexão de até 7 dispositivos simultâneos e também dá acesso a aplicativos na tela da central multimídia. Ainda não está claro como esses sistemas irão lidar com a privacidade do dono do veículo. Geralmente, elas vendem as facilidades e não falam dos problemas. Inclusive, o Guilherme e o Vinícius chegaram a comentar na edição passada sobre o Vivo Car e o problema que as operadoras brasileiras têm em respeitar a privacidade dos seus usuários. Entre elas, a Vivo, que não tem lá um histórico muito bom de respeitar a privacidade dos seus clientes. Haja visto aí que a empresa está envolvida num imbróglio com o Ministério Público por causa de uma outra plataforma chamada Vivo Ads, que vende a localização exata dos seus 75 milhões de clientes para anunciantes. Quem quiser ler mais sobre essa polêmica, eu vou deixar lá no nosso site um link para uma análise muito bem escrita, muito bem feita, publicada lá no site Manual do Usuário pelo Rodrigo Guedin. Ele fala aí sobre essa polêmica plataforma da Vivo, o Vivo Ads, que agora eles estão querendo implementar também no seu carro. Uma história brasileira sobre neutralidade da rede e portas bloqueadas. Para terminar essa edição do Resumo de Notícias, eu queria compartilhar com vocês uma história muito interessante, descrita no blog da Bunny.inc, que é uma empresa americana que lida com gravações, spots de rádio, traduções, serviços de voz, né? Mas tudo de um jeito automatizado pela internet, a empresa utiliza muito software. E essa história real é muito interessante. A empresa contratou um engenheiro de software brasileiro, que vejam só, vai ter aí as benesses de trabalhar para uma empresa americana. E, claro, trabalhando remotamente, como é muito comum pessoas que trabalham na área de software trabalharem remotamente. Logo nos primeiros dias, esse engenheiro de software começou a enfrentar problemas. E esses problemas demonstram bem como as operadoras brasileiras não respeitam a neutralidade de rede e exigem aí muitos processos burocráticos para resolver estes mesmos problemas que elas criam. O tal engenheiro, ao começar a trabalhar nessa empresa, teve que fazer um upgrade da sua conexão de 15 para 120 mega, justamente aí para que ele pudesse lidar com bancos de dados pesados. Ele teve que trocar de operadora na sua conexão doméstica. Ele migrou da Vivo para Claro e foi aí que começaram os seus problemas, pois o engenheiro se viu impossibilitado de desconectar alguns serviços e alguns sites, inclusive da empresa Bunny.inc, estavam sempre bloqueados. Ele não conseguia acesso a serviços como, por exemplo, o GitHub, que é essencial para desenvolvedores de software. E também outras bases de dados internas da Bunny.inc, publicadas aí na internet. E ele percebeu que todos esses sites aí com acesso bloqueado, eles tinham portas incomuns, como, por exemplo, a porta 21, a porta 22 ou a porta 9010. E, claro, por não ter esse acesso, ele não conseguia fazer o seu trabalho. Foi aí, então, que ele ligou para a operadora e esse engenheiro de software descobriu que a operadora bloqueava essas portas propositalmente para clientes domésticos. E esse engenheiro de software, caso ele quisesse ter uma conexão com as portas liberadas, vejam você, caro ouvinte, ele teria que abrir uma empresa, registrar uma empresa e comprar um link corporativo, o que claramente envolve aí altos custos, porque ele teria que manter a empresa aberta. Sabemos que links de internet corporativos são mais caros. Neutralidade de rede, marco civil da internet, não, a operadora não respeita nada disso, caro ouvinte. Olha, o problema só foi resolvido quando ele formalizou uma reclamação na Anatel. E aí, depois de 5 dias, a operadora procurou. Ele trocou o modem da sua conexão doméstica e, com isso, ele teve acesso liberado de todas as portas. Pois é, ouvinte, você já passou por um problema similar? Não deixa de ser interessante ver como as operadoras brasileiras desrespeitam o marco civil da internet, que vela pela neutralidade da rede, mas elas não respeitam, bloqueando aí portas. Eu também já tive problema com isso, eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes já passaram por esse problema. Muito bem, essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado a você que veio até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição. Pois é, que beleza. Você, ouvinte, veio até o final. Você ouviu tudo. Olha, num mundo cada vez mais apressado, as pessoas não têm paciência de ouvir um programa podcast até o final. Você é um vencedor, sem dúvida. Você nos acompanhou até o final, isso é muito bom. Eu quero presentear a sua perseverança em ouvir todas as notícias, estar sempre conosco aqui no Segurança Legal. Mas isso não vai sair de graça. Eu quero saber se realmente você prestou atenção nas notícias aqui compartilhadas. Porque, olha, dá trabalho entre selecionar as notícias, escrever a pauta, gravar. Só do meu lado são 4 horas e mais o tempo do Guilherme para editar é mais um tempinho. Então, se você veio aqui até o final, eu quero te dar um presente. Você vai acessar o site j.mp/até o final, sem acento, tudo junto. Novamente, j.mp/até o final. Lá você vai acessar essa URL, vai ter lá um questionário, 3 perguntinhas. Os 3 primeiros ouvintes que responderem essas 3 perguntas corretamente vão ganhar um brinde, ok? Lançado o desafio, novamente, então, obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.